Bem-vindos a todos os ouvintes para mais uma nova palestra do projeto Sangeeti Sutta. A palestra de hoje está sendo feita no estúdio, então quem tiver dúvidas ou sugestões, eu solicito que por favor envie através de e-mail para acessoainsight@yahoo.com. A palestra de hoje trata de um sutta do Majjhima Nikaya. O sutta é o Ganaka Moggallana Sutta. Ganaka significa contador, então este é um discurso para o contador Moggallana. Este é um sutta relativamente simples e objetivo, tratando do método de treinamento gradual para o desenvolvimento da meditação recomendado pelo Buda para os seus discípulos. O sutta também contém uma das frases mais famosas e com frequência repetida, que é a comparação feita pelo Buda da busca pela iluminação com uma jornada. Então vamos ao sutta. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no palácio da mãe de Migara, no Parque do Oriente. O palácio da mãe de Migara era o segundo monastério em Savatthi, sendo o primeiro o Parque de Anathapindika. A mãe de Migara era Visakha, a discípula leiga mais destacada do Buda, por sua benevolência e generosidade. Continuando com o sutta. Então, o Brahmani Ganaka Moggallana foi até o abençoado e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele sentou a um lado e disse para o abençoado: Mestre Gotama, neste palácio da mãe de Migara pode ser observado um treinamento gradual, uma prática gradual, um progresso gradual até o último lance da escadaria. Em relação ao palácio, o treinamento gradual significa as plantas e o detalhamento técnico da construção do palácio. A prática equivale a colocar esses planos em prática, concretizá-los. E, por fim, o progresso equivale a realizar o objetivo, concluir a construção. O treinamento gradual ou os planos para o palácio foram tão bem elaborados que incluem até mesmo o último lance da escadaria. Continuando com o sutta. Entre os brâmanes, também pode ser observado um treinamento gradual, uma prática gradual, um progresso gradual relativo ao estudo dos Vedas. Para os brâmanes, a parte mais importante do seu treinamento era estudar os textos antigos, os Vedas, e realizar os rituais e práticas contidas nesses textos. Continuando com o sutta. Entre os arqueiros, também pode ser observado um treinamento gradual, uma prática gradual, um progresso gradual relativo ao uso do arco e flecha. Entre os contadores como nós, que ganham a vida com a contabilidade, também pode ser observado um treinamento gradual, uma prática gradual, um progresso gradual relativo à contabilidade. Porque, quando recebemos um aluno, primeiro fazemos com que ele calcule 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, e nós também fazemos com que ele calcule até 100. Agora, Mestre Gotama, também é possível estabelecer um treinamento gradual, uma prática gradual, um progresso gradual em relação ao Dhamma e disciplina? É possível, Brahmani, descrever um treinamento gradual, uma prática gradual, um progresso gradual em relação ao Dhamma e disciplina. Tal como, Brahmani, quando um habilidoso treinador de cavalos obtém um magnífico potro puro sangue, ele primeiro faz com que o potro se acostume a usar o cabresto para em seguida acostumá-lo ao treinamento seguinte. Existe um outro sutta do Majjhima Nikaya, o Badali Sutta, no qual o Buda descreve esse mesmo símile do potro puro sangue com mais riqueza de detalhes. Eu vou ler o que aparece no Badali Sutta. Badali, suponha que um treinador habilidoso de cavalos obtenha um fino potro puro sangue. Ele primeiro faz com que o potro se acostume a usar o cabresto. Enquanto ele estiver sendo acostumado a usar o cabresto, porque ele está fazendo algo que nunca fez antes, ele se contorcerá, ficará atormentado e vacilará. Mas através da repetição constante e da prática gradual, ele se pacifica naquela ação. Quando o potro tiver se pacificado naquela ação, o treinador de cavalos progredirá, fazendo com que ele se acostume aos arreios. Enquanto ele estiver sendo acostumado aos arreios, porque ele está fazendo algo que nunca fez antes, ele se contorcerá, ficará atormentado e vacilará. Mas através da repetição constante e da prática gradual, ele se pacifica naquela ação. Quando o potro tiver se pacificado naquela ação, o treinador de cavalos progredirá, fazendo com que ele se comporte mantendo o passo, marchando em círculos, empinando, galopando, acelerando, com as qualidades reais, com a herança real, com a mais alta velocidade, com a maior agilidade, com a mais elevada docilidade. Enquanto ele estiver sendo acostumado aos arreios, porque ele está fazendo algo que nunca fez antes, ele se contorcerá, ficará atormentado e vacilará. Mas através da repetição constante e da prática gradual, ele se pacifica naquela ação. Quando o potro tiver se pacificado nessas ações, o treinador de cavalos o recompensará ainda mais com uma massagem e escovação. Quando um fino potro puro sangue possui esses 10 elementos, ele é digno de um rei, de estar a serviço do rei e considerado como um dos tesouros de um rei. Portanto, nesse símile, o Buda descreve o treinamento de um potro puro sangue e porque o potro é forçado a fazer coisas que ele não está acostumado, ele se rebela e resiste. De modo semelhante, o treinamento gradual proposto pelo Buda, que envolve a linguagem, o corpo e a mente, por ser algo novo e diferente, pode, num primeiro momento, gerar certa resistência e oposição. Voltando então ao Sutta. Da mesma forma, Brahmani, quando o Tathagata recebe um discípulo para ser treinado, ele inicialmente o disciplina da seguinte forma: venha, Bhikkhu, seja virtuoso, contido pelas regras do Patimokkha, seja perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, treine adotando os preceitos de virtude. Embora o Buda esteja se referindo a um Bhikkhu, que é alguém ordenado e sujeito às regras monásticas, às regras do Patimokkha mencionadas no Sutta, este requisito mencionado pelo Buda, de observar certas regras de conduta, de adotar uma certa disciplina, se aplica a qualquer pessoa que queira se dedicar ao caminho espiritual. Quer sejam os 5 preceitos, ou os 8 preceitos, ou as regras monásticas completas, a ideia é que esses preceitos sejam observados e aperfeiçoados e, assim, proteger a própria mente. Essa é também uma oportunidade para observar as contorções da mente, que resiste a essa disciplina da mesma forma que o potro selvagem. Uma frase que pode dar origem a mal-entendidos é temendo a menor falha, que pode ser interpretada como o temor que tem origem na possível punição de transgressões por parte de alguma força externa. Na verdade, o temor, neste caso, tem origem no conhecimento dos efeitos negativos na mente que as transgressões provocam e das possíveis consequências negativas para outros seres que essas ações podem causar. Isso é o que gera o temor e incentiva a manutenção dos preceitos de disciplina e a proteção da própria mente. Continuando com o Sutta. Brahmani, quando o Bhikkhu treina adotando os preceitos de virtude, então o Tathagata o disciplina mais da seguinte forma. Venha, Bhikkhu, ao ver uma forma com o olho, não se agarre aos seus sinais ou detalhes, visto que, se permanecer com a faculdade do olho descuidada, você será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Pratique a contenção, proteja a faculdade do olho, empenhe-se na contenção da faculdade do olho. Ao ouvir um som com o ouvido, ao cheirar um aroma com o nariz, ao saborear um sabor com a língua, ao tocar um tangível com o corpo, ao perceber um objeto mental com a mente, não se agarre aos seus sinais ou detalhes, visto que, se permanecer com a faculdade da mente descuidada, você será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Pratique a contenção, proteja a faculdade da mente, empenhe-se na contenção da faculdade da mente. A proteção das faculdades dos sentidos é com frequência mencionada como o segundo passo nesse treinamento gradual. Relembrando um pouco como funciona a psicologia budista, o encontro do órgão do sentido com o objeto externo e mais a consciência dão origem ao contato. O contato dá origem à sensação, que por sua vez dá origem ao desejo e, em seguida, o apego. Esse ciclo coloca em movimento a constante busca dos objetos de desejo ou evitar os objetos que são desagradáveis. Se a faculdade do sentido permanecer desguardada, a mente será tomada pelos estados de cobiça e tristeza. A cobiça representa a busca por objetos do desejo, e a tristeza é a rejeição daquilo que é desagradável. Esse é um processo natural e espontâneo, que tem início a partir do momento em que ocorre o contato, que é o encontro entre o órgão do sentido, o respectivo objeto externo e a consciência. Nesse momento, a mente estará engajada com o objeto. E se a atenção plena não estiver estabelecida, então o processo de desejo ou rejeição e a respectiva proliferação mental irá ocorrer automaticamente. Então, se quisermos proteger a mente, é necessário guardar as portas dos sentidos. Essa guarda pode ocorrer de várias formas, desde evitando que o contato ocorra, até a presença contínua da atenção plena em todas as situações, para evitar que o contato inicial siga o seu curso habitual. A proteção da mente é importante se o nosso objetivo durante a meditação for dirigir a mente para a quietude e a paz, e com base nisso desenvolver um insight libertador. Continuando com o sutta. Brahmani, quando o bhikkhu guarda as portas dos meios dos sentidos, então o Tathagata o disciplina mais da seguinte forma. Venha, bhikkhu, seja moderado na alimentação. Refletindo de maneira sábia, o alimento não deve ser tomado como forma de diversão ou para embriaguez. Tampouco com objetivo de embelezamento e para ser mais atraente. Somente com o propósito de manter a resistência e continuidade desse corpo, como forma de dar um fim ao desconforto e para auxiliar a vida santa. Considerando, dessa forma, darei um fim às antigas sensações de fome, sem despertar novas sensações de comida em excesso. E serei saudável e sem culpa, e viverei em comunidade. Este parágrafo é uma reflexão diária que os monásticos fazem antes de tomarem as suas refeições. A comida desempenha um papel muito importante nas nossas vidas e é essencial para a continuidade da nossa existência. Então, a comida não é algo que nós simplesmente podemos renunciar, mas nós temos que reconhecer o apego que a comida gera nas nossas mentes. Da mesma forma que os objetos dos sentidos são capazes de produzir um volume considerável de proliferação mental, o mesmo ocorre com a comida. Os pensamentos em relação ao próprio corpo, o corpo dos outros e a comida, sendo que, por sinal, essas três coisas estão interligadas, são capazes de conduzir a vários processos obsessivos que acabam tomando conta dos pensamentos e acabam engolindo a mente. Quando se fala em moderação na alimentação, não se trata apenas da quantidade de comida ou a frequência com que nos alimentamos, mas todo o nosso relacionamento com a comida, quanto a comida realmente o corpo necessita, que tipo de comida é a mais adequada para o corpo e, por fim, as razões por que nos alimentamos. Voltando ao sutta. Brahmani, quando um bhikkhu é moderado na alimentação, então o Tathagata o disciplina mais da seguinte forma. Venha, bhikkhu, seja dedicado à vigilância. Durante o dia, enquanto estiver caminhando para cá e para lá e sentado, purifique a sua mente dos estados obstrutivos. Na primeira vigília da noite, enquanto estiver caminhando para cá e para lá e sentado, purifique a sua mente dos estados obstrutivos. Na segunda vigília da noite, você deve se deitar para dormir no seu lado direito, na postura do leão, com um pé sobre o outro, atento e plenamente consciente. após anotar na sua mente o horário para levantar. Após levantar-se, na terceira vigília da noite, enquanto estiver caminhando para cá e para lá e sentado, purifique a sua mente dos estados obstrutivos. No treinamento budista monástico, o sono é restringido a 4 horas por noite, a segunda vigília da noite mencionada no sutta. Os estados obstrutivos correspondem a todos os estados mentais que impedem o desenvolvimento da meditação, sumarizados nos 5 obstáculos que serão mencionados abaixo. A vigilância neste parágrafo, que significa estar desperto e atento todo o tempo, também aponta para o aspecto que a prática não ocorre apenas durante a meditação formal, mas em todas as situações no dia a dia. Voltando ao sutta. Brahmani, quando o bhikkhu é vigilante, então o Tathagata o disciplina mais da seguinte forma. Venha, bhikkhu. Haja com atenção plena e consciência plena. Haja com plena consciência ao ir para a frente e retornar. Haja com plena consciência ao olhar para a frente e desviar o olhar. Haja com plena consciência ao dobrar e estender os membros. Haja com plena consciência ao carregar o manto externo, o manto superior, a tigela. Haja com plena consciência ao comer, beber, mastigar e saborear. Haja com plena consciência ao urinar e defecar. Haja com plena consciência ao caminhar, ficar em pé, sentar, dormir, acordar, falar e permanecer em silêncio. Este parágrafo amplia a abrangência da prática para as atividades mais rotineiras do dia a dia. Estas também devem ser feitas com atenção plena e plena consciência. Plena consciência também pode ser traduzido como clara compreensão. A combinação do parágrafo anterior com este resume as qualidades mentais que devem estar presentes o tempo todo na mente. Vigilância, lucidez, estar desperto, estar atento e compreendendo claramente tudo o que estiver ocorrendo na mente a cada instante. Continuando com o sutta. Brahmani, quando o bhikkhu possui atenção plena e plena consciência, então o Tathagata o disciplina mais da seguinte forma. Venha, bhikkhu, procure um local isolado, na floresta, à sombra de uma árvore, uma montanha, uma ravina, uma caverna em uma encosta, um cemitério, um matagal, um espaço aberto, uma cabana vazia. No caso de pessoas leigas, isto pode ocorrer durante os períodos de retiro de meditação, em que a mente pode desfrutar de um maior isolamento que serve como apoio para a prática meditativa. Continuando com o sutta, ele procura um local isolado, na floresta, uma cabana vazia. Depois de esmolar alimentos, após a refeição, ele senta com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto e estabelece a plena atenção à sua frente. Abandonando a cobiça pelo mundo, ele permanece com a mente livre de cobiça. Ele purifica sua mente da cobiça. Abandonando a má vontade, ele permanece com a mente livre de má vontade, compadecido pelo bem-estar de todos os seres vivos. Ele purifica a mente da má vontade. Abandonando a preguiça e o torpor, ele permanece livre da preguiça e torpor, percebendo a luz e plenamente consciente. Ele purifica sua mente da preguiça e do torpor. Abandonando a inquietação e a ansiedade, ele permanece calmo com a mente em paz. Ele purifica sua mente da inquietação e da ansiedade. Abandonando a dúvida, ele assim permanece tendo superado a dúvida. Sem perplexidade em relação a qualidades mentais hábeis, ele purifica a mente da dúvida. Estabelecer a plena atenção à sua frente significa dar total e completa prioridade ao estabelecimento da plena atenção, ou seja, colocar à frente significa colocar em primeiro lugar, colocar em primeiro plano. É possível observar que as práticas anteriores, mencionadas no sutta, servem para enfraquecer os obstáculos que foram descritos, para que estes possam ser suprimidos com mais facilidade durante a meditação. Por exemplo, mantendo os preceitos, estamos praticando a compaixão e reduzindo a má vontade, guardando as portas dos sentidos, não estamos alimentando a cobiça. Se esse trabalho preparatório não for feito, os obstáculos irão surgir com muito mais força na meditação, e para eliminá-los será necessário um trabalho maior durante a própria meditação, o que fará com que o progresso será mais difícil e trabalhoso. Continuando com Sutta. Tendo assim abandonado esses 5 obstáculos, imperfeições da mente que enfraquecem a sabedoria, um bhikkhu afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado com o êxtase e felicidades nascidos do afastamento. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bhikkhu entra e permanece no segundo jhana, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Abandonando o êxtase, um bhikkhu entra e permanece no terceiro jhana, que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento. Com o completo desaparecimento da felicidade, um bhikkhu entra e permanece no quarto jhana, que possui nem felicidade, nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Essa descrição dos 4 jhanas aparece dessa forma com frequência em muitos sutras. No caso do primeiro jhana, pensamento aplicado e sustentado, não se trata do pensamento discursivo tradicional, mas sim de dirigir a mente para o objeto da meditação, ou seja, a energia mental que estaria direcionada para o pensamento é, ao invés disso, direcionada para o objeto da meditação. E a descrição da evolução dos 4 jhanas é feita de um modo que os fatores mentais vão sendo simplificados até que a mente alcance um estado de absoluta pureza e claridade, que é o descrito no 4º jhana como sendo a atenção plena e a equanimidade purificadas. E esse parágrafo, mais uma vez, destaca, como ocorre em muitos e muitos outros discursos, o papel central que os jhanas, ou o desenvolvimento da concentração, desempenha no treinamento gradual. Neste sutta, a prática descrita pelo Buda está direcionada para o desenvolvimento da concentração e culmina com a realização da concentração. Em outros suttas, fica evidente que a mente que experimenta os jhanas conta com os recursos necessários para compreender como as coisas na verdade são, ou, em outras palavras, é capaz de compreender a verdade. Continuando com o sutta. Brahmani, esse é o meu ensinamento para aqueles bhikkhus que estão no treinamento superior, cujas mentes ainda não atingiram o objetivo, que permanecem aspirando pela suprema segurança contra o cativeiro. Para aqueles bhikkhus que são arahats, com as impurezas destruídas, que viveram a vida santa, fizeram o que devia ser feito, depuseram o seu fardo, alcançaram o verdadeiro objetivo, destruíram os grilhões da existência e estão completamente libertados através do conhecimento supremo, essas coisas conduzem tanto a um refúgio prazeroso aqui e agora, como também à atenção plena e consciência plena. É interessante observar que o mesmo treinamento gradual se aplica a todos os treinandos que se encontram nos distintos níveis de iluminação, que são aquele que entrou na correnteza, o que retorna uma vez, o que não retorna, e mesmo o arahat pratica o mesmo tipo de treinamento. Ou seja, não há distintos treinamentos de acordo com o nível alcançado, mas sim o mesmo tipo de treinamento com níveis cada vez mais profundos. Continuando com o sutta. Quando isto foi dito, o Brahmani Ganaka Moggallana perguntou ao abençoado: quando o mestre Gotama instrui e aconselha aos seus discípulos dessa maneira, todos eles realizam Nibbana, o objetivo final, ou alguns não realizam? Essa é uma pergunta bastante pertinente, eu acho que é uma pergunta que provavelmente todos fazemos. Existe alguma garantia de que eu vou chegar no resultado final? Continuando com o sutta. Brahmani, Quando eles são assim instruídos e aconselhados por mim, alguns realizam Nibbana, o objetivo final, e alguns não realizam. Mestre Gotama, já que Nibbana existe, e o caminho que leva a Nibbana também existe, e o Mestre Gotama está presente como guia, qual é a causa e a razão pela qual, quando seus discípulos são assim instruídos e aconselhados pelo Mestre, alguns realizam Nibbana, o objetivo final, e alguns não realizam? Em relação a isso, Brahmani, eu lhe farei uma contra-pergunta. Responda como quiser. O que você pensa, Brahmani? Você conhece a estrada que leva a Rajagaha? Rajagaha era a segunda cidade mais importante naquela região da Índia na época do Buda, depois de Savatthi. E Rajagaha ficava a algumas centenas de quilômetros de Savatthi. Continuando com Sutta. Sim, Mestre Gotama, eu conheço a estrada que leva a Rajagaha. O que você pensa, Brahmani? Suponha que uma pessoa que quisesse ir a Rajagaha se aproximasse e dissesse: Venerável Senhor, eu quero ir a Rajagaha. Mostre-me a estrada para Rajagaha. Então você diria: Veja, Senhor, essa estrada leva até Rajagaha. Siga a estrada por algum tempo e você verá um certo vilarejo. Siga um pouco adiante e você verá uma certa cidade. Siga um pouco adiante e você verá Rajagaha, com seus belíssimos parques, bosques, jardins e lagos. Então, tendo assim sido aconselhado e recebido essas instruções de você, ele toma a estrada errada e vai para o oeste. Suponha que uma segunda pessoa que quisesse ir a Rajagaha se aproximasse e dissesse: Venerável Senhor, eu quero ir a Rajagaha. Então você diria: Veja, Senhor, essa estrada leva até Rajagaha. Siga a estrada por algum tempo e você verá Rajagaha com seus belíssimos parques, bosques, jardins e lagos. Então, tendo sido assim aconselhado e recebido essas instruções de você, ele chega com segurança a Rajagaha. Agora, Brahmani, já que Rajagaha existe, que o caminho que leva a Rajagaha existe e você está presente como guia, qual é a causa e a razão? Porque quando essas pessoas, tendo sido instruídas e aconselhadas por você, uma delas toma a estrada errada e vai para o oeste, enquanto que a outra chega com segurança a Rajagaha. O que posso fazer a respeito disso, Mestre Gotama? Eu sou apenas quem mostra o caminho. Da mesma forma, Brahmani, Nibbana existe, e o caminho que leva a Nibbana existe, e eu estou presente como guia. No entanto, quando meus discípulos foram assim instruídos e aconselhados por mim, alguns realizam Nibbana, o objetivo final, e alguns não realizam. O que posso fazer a respeito disso, Brahmani? O Tathagata é apenas quem mostra o caminho. Quando isso foi dito, o Brahmani Ganaka Moggallana disse para o abençoado: Existem pessoas que não possuem fé e que deixaram a vida em família pela vida santa, não pela fé, mas em busca de um modo de vida, que são fraudulentas, enganadoras, traidoras, arrogantes, vazias, vaidosas, com a linguagem rude, com a linguagem solta, descuidadas das faculdades dos sentidos, sem moderação no comer, sem se dedicar à vigilância, que não se interessam pelo isolamento, sem grande respeito pelo treinamento, luxuriosas, descuidadas, líderes em decair, negligenciam isolamento, preguiçosas, carentes de energia, sem atenção plena, desatentas, sem concentração, com as mentes distraídas, desprovidas de sabedoria, tolas. Mestre Gotama não convive com essas pessoas. Existem membros de clãs que deixaram a vida em família pela vida santa, pela fé, que não são fraudulentos, enganadores, traidores, arrogantes, vazios, vaidosos, nem com a linguagem rude, nem com a língua solta, cuidam das faculdades dos sentidos, com moderação no comer, se dedicam à vigilância, se interessam pelo isolamento, com grande respeito pelo treinamento, não são luxuriosos ou descuidados, são perspicazes em evitar decair, líderes no isolamento, energéticos, decididos, com a atenção plena estabelecida, plenamente conscientes, concentrados, com as mentes unificadas, com sabedoria, sábias. Mestre Gotama convive com essas pessoas. Da mesma forma como a raiz da íris negra é considerada como contendo o melhor perfume entre as raízes, e o sândalo vermelho é considerado como o melhor perfume entre as madeiras, e o jasmim é considerado o melhor perfume entre as flores, da mesma forma, os ensinamentos do Mestre Gotama são os melhores entre os ensinamentos atuais. Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido, ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos Bicos. Que o Mestre Gotama se recorde de mim como um discípulo leigo que nele buscou refúgio pelo resto da vida. Este último trecho é um parágrafo que aparece com bastante frequência em muitos sutas e é uma forma do ouvinte reconhecer o valor dos ensinamentos do Buda e o pedido de refúgio na joia tríplice, o Buda, o Dhamma e a Sangha. Se houverem dúvidas ou perguntas ou comentários, por favor, mande um e-mail. Acesso ao insight@yahoo.com.